E aí, vacilão? Tá de vacilação, querendo me arrastar. Se esqueceu que na quebrada tenho ideia pra trocar. 18 anos, não é 18 dias. Sai fora, seu craqueiro, tá de judaria. Não cola na minha banca, senão vou te zoar. Agora que falou, tu vai ter que provar do veneno amargo que você plantou. Vagabundo, tu já era, você vacilou. Meninão, achando que tá bom, pagava de meu fã, escutava o meu som. Agora, com essa sua palhaçada, não vai arrumar nada, deixa de mancada. Tá ligado que aqui, o moleque é zica. Já perdi uma filha, sofri muito nessa vida. Lição de vida, aclaro que eu te passo. Se liga aí, moleque, aqui não é otário. Simplesmente, mano, vou lhe dizer, toma mais cuidado com o seu proceder. Respeito é pra homem, isso eu aprendi. As tuas palavras cravarão logo o seu fim. Simplesmente, mano, vou lhe dizer, toma mais cuidado com o seu proceder. Respeito é pra homem, isso eu aprendi. As tuas palavras cravarão logo o seu fim. Eu sei que é vacilão, mas nem preciso esculachar. Tome cuidado com o Marcão, mas não vou me rebaixar. Ligado na situação, nem quero nada pra chapar. Tô sempre firme na função, você nem vai me achar. Eu já disse, pra desviar do ninho de cobra. Sou campeão e você é vice, cê sabe que a rua cobra. Meu flow é bombril, pau pra toda obra. Meu show causa arrepio, disposição de sobra. Respeito é pra homem, desde cedo dera planta. Tão querendo tua cabeça, esse é o nosso mantra. Pra colar na nossa banca, tem que chegar na moral. Nós não bate, nós espanca e pendura no mural. Pra servir de exemplo pros moleque, pra eles não colar com os pé de breque. É o Marcão que tá no track com 13 e JB. Então toma mais cuidado com seu proceder. Simplesmente, mano, vou lhe dizer, toma mais cuidado com o seu proceder. Respeito é pra homem, isso eu aprendi. As tuas palavras cravarão logo o seu fim. Simplesmente, mano, vou lhe dizer, toma mais cuidado com o seu proceder. Respeito é pra homem, isso eu aprendi. As tuas palavras cravarão logo o seu fim. Cresci e vi tumulto, moleque puto quer ganhar no braço. Já era um abraço, não importa o laço, o grau de amizade. O DNA no sangue é a mesma compatibilidade. Eu servo da bondade, jamais arrumo a treta por causa de dinheiro, buceta, algo que me comprometa. Mostra pra ele a ferramenta que mais usa, embaixo da blusa engatilhada pra quem abusa. Injusto não sou, só que eu não sou colecionador de derrota. A mesma maldade que vem volta, o povo nota. Quem se acha o dono do pedaço, pra mim tanto faz, se não pisar no meu cadastro. Irmão, tira esse cracudo da minha direção. Depois que aperta já era, o otário cai pro chão. Sofrimento no coração, pra mãe que fica. Pra viver na cerâmica é foda, tem que ser pica. Aqui não é otário, toma mais cuidado com seu proceder.